São três palavrinhas estratégicas. Quem tem domínio anda certo, anda no temor. Quem tem domínio anda em fidelidade, o que pode ser traduzido pelo temor. Quem anda em domínio anda numa posição de autoridade, que pode ser traduzido pela palavra temor. E quem anda no domínio e no temor como Deus, faz reinar a paz. E no original a paz aqui é a palavra shalom. E shalom significa paz e prosperidade. E alguns dicionários do idioma hebraico nos explica claramente: paz, prosperidade, alegria, condições de prosperar, bondade, salutar, descanso. Quem está no governo não se aflige, governa. Quem está no governo não dorme ansioso, governa. Quem está no governo vence a insônia, governa. Quem está no governo não depende de que tudo à volta esteja melhor, ele governa. E o governo e o domínio, o poder, o temor estão com Deus. E se Deus está em mim e eu nele, então como acontece com ele? Ele faz reinar a paz em todas as suas alturas. Altura significa todos os seus domínios, todos os seus limites, todas as suas instâncias. O Senhor quer fazer isso comigo e com você, dar domínio, governo, mas o domínio e o governo estão nele, e quanto mais eu me encher dele, mais eu terei domínio sobre as coisas. Pode ser o medo de dormir, você vai ter domínio sobre ele. Pode ser a administração de 15 reais, você vai ter domínio sobre isso. Pode ser a administração de milhões, você vai ter domínio sobre isso. Pode ser a caminhada do dia a dia, o relacionamento, o problema na empresa, o problema, o atrito com alguém, a dificuldade com um familiar, com um parente. Deus vai te dar domínio sobre isso. E quem tem domínio, quem governa bem, vai administrar tão bem que a paz virá em todas estas áreas. Não há o que temer, não há do que fugir, não há o que temer. O Senhor vai te dando controle sobre todas as suas emoções que porventura estejam afetadas por medo, por setas do inimigo, porque o Espírito de Deus, assumindo o controle da minha vida, da sua vida, vai derramando graça, visão, fé, direcionamento, e o Senhor vai manifestando a sua palavra, e você vai tendo a visão do Senhor, você vai tendo a convicção do Senhor, você vai agindo com autoridade, você vai tendo a visão dele, porque estamos sentados com ele, lá no alto, e vemos todas as coisas, e podemos ter o governo de todas as coisas. Primeiro, governo e domínio contra as coisas de Satanás, como estamos exercendo nesta semana. Não pense você que eu sou um perito em libertação. Não pense você que eu sou o único aqui que Deus vai usar para declarar a guerra contra Satanás e vencê-lo. Cada um de nós, diga: eu terei domínio sobre principados e potestades. Não é o que aprendemos no intelecto, não é o que sabemos e que vimos, é aquilo que o Espírito do Senhor compartilha conosco, assentado do nosso lado, acima de todos eles. Segundo, teremos domínio para edificar o reino de Cristo, como corpo de Cristo, a igreja. Não virá governo nem domínio se o meu único interesse são as minhas coisas, se é um interesse egoísta, mesmo que lícito. Não, é minha família, meu negócio, meu dinheiro, é só meu comigo. Não haverá. O Senhor dará domínio a mim e a você sobre todas as coisas desta terra, sobre todas as dimensões da tua vida pessoal, quando nós nos decidimos a edificar o reino de Deus. Venha a mim o teu reino, faça a tua vontade, eu sou teu, me entrego a ti, quero ter domínio sobre Satanás, porque eu vou destruir as obras dele, e não apenas porque eu aprendi a lutar contra o diabo, porque eu não quero lutar contra o diabo, mas se é necessário eu vou lutar, porque tem um objetivo maior: edificar o reino de Deus na minha vida, na minha família, nos meus amigos, ao meu redor, nesta cidade, edificar o reino de Deus. Então eu me ligo a ele, eu estou debaixo do seu domínio, do seu governo, e ele compartilha comigo do seu governo, do seu domínio. Eu tomo posse de uma palavra que ele mesmo lançou sobre mim e você: façamos o homem a imagem e semelhança de Deus. Domine ele sobre todas as coisas. Deus te criou para dominar, governar sobre todas as coisas. Somente como membros do corpo de Cristo, ligados pelo sangue de Jesus, com vínculos do amor, poderemos exercer o domínio, o governo. O caminho é o sangue de Jesus, o processo é a santificação pelo fogo, pela palavra de Deus. Ter domínio sobre todas as coisas, governar, depende do conhecimento da palavra, da lei de Deus que estabelece todas as coisas. Por isso o Senhor diz assim: errais, vocês perdem o domínio, vocês perdem o governo, erram tanto por não conhecer a Bíblia, as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas diga comigo: eu estou aprendendo a conhecer a Bíblia e experimentar o poder de Deus. Estou recebendo domínio como um princípio de vida contra Satanás e seu império, e para o crescimento do reino de Cristo na minha vida, na minha família, ao meu redor, em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Há uma palavra do Senhor em Zacarias, capítulo 10. O profeta diz assim: de Judá sairá a lei. De Judá, Deus estabelecerá os chefes. Diga comigo: eu estou sendo estabelecido como um chefe de Deus. Como o que governa, como o que tem domínio, como aquele que chefia nas regiões celestes. A minha vida, a minha família, os meus parentes, os meus amigos, vizinhos, esta cidade, esta nação, porque sou membro do corpo de Cristo e vou exercer domínio, poder, autoridade de Jesus através da minha vida. Fique de pé e feche os seus olhos, irmão. O capítulo 16 de Provérbios nos diz que precisamos ter domínio sobre o nosso espírito se queremos ter domínio sobre todas as outras coisas. Ter domínio sobre o nosso espírito, em palavras muito práticas, significa colocar a nossa carne, o nosso corpo e a nossa alma submissas à palavra de Deus. Não tenho ânimo, estou cansado, não quero, não acho, não sei. Vai se submeter ao Espírito de Deus. Eu tenho domínio sobre o meu espírito e o meu espírito comanda. Eu quero me encher do Espírito de Deus. Eu estou cansado, eu não sei cantar, não sei, não gosto disso, não gosto. O meu espírito é dominado por mim mesmo. E eu submeto o meu espírito ao Espírito de Deus. Eu submeto o meu espírito à palavra de Deus, estudando, orando, lendo, repetindo, declarando. Eu submeto a minha alma à presença do Senhor, adorando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Domínio sobre ti mesmo. Diga ao Senhor: eu estou recebendo nesta noite, Senhor, domínio sobre mim mesmo. Você veio aqui porque porções de Deus foram derramadas sobre ti e você exerceu domínio sobre o teu espírito. E você e eu estamos aprendendo a dominar nas regiões celestes todo o espírito satânico que oprimia a tua alma, que oprimia teu corpo, as questões físicas ao seu redor. Nós estamos recebendo de Deus capacitação celestial. Mas preste atenção, irmão. Este domínio e este governo não se exerce em outra dimensão. Não se exerce para outros interesses. Este domínio e este governo só se exerce assentados com Ele, lá no alto, à destra de Deus Pai, acima de todo principado e potestade. Uma dimensão de fé. Você e eu vamos sair deste lugar hoje, exercendo domínio sobre toda a artimanha de Satanás. Tudo que você orou e proclamou, tudo que você declarou junto com a igreja do Senhor, está feito nas regiões celestes. Mas nessa região, nesta dimensão física, terrena, seus limites, seu território, você vai exercer o domínio, o governo do Senhor Jesus Cristo, com uma palavra de autoridade, vinda do conhecimento. Se é uma situação, uma questão que você ainda não tem conhecimento do que a Bíblia diz a respeito daquilo, venha estudar, busque, estude, abra a Bíblia, clame ao Espírito de Deus, me revela, porque eu estou assentado contigo e eu quero dominar sobre todas as coisas. E a vida vai fluir em todas estas áreas.